a minha sina é te querer. Mas não dê sopa pro azar, preste atenção no meu olhar. Será que dá pra perceber? Tô pé da vida com você. Aqui não tem palhaço.